asas. Se voo mais alto, ali comigo estás. Melhor amigo, meu companheiro, amado da minha alma, amado da minha alma. Rabagiri barabati. Me amou primeiro, me amou primeiro.